pequenos deuses caseiros que brincais aos temporais. Passam-se os dias, semanas, os meses e os anos, e vós jogais, jogais. O jogo dos tiranos, o jogo dos tiranos, o jogo dos tiranos. Pequenos deuses caseiros, cantai cantigas macias, tomai vossa morfina, perdoai vossos dinheiros, derramai a vossa raiva, gozai vossas tiranias. Pequenos deuses caseiros, pequenos deuses caseiros. Erguei vossos castelos, elegei vossos senhores, espancai vossos criados, violai vossas criadas e bebei o vinho dos traidores, servido em taças roubadas, servido em taças roubadas. Dormi em colchões de penas, dançai dias inteiros, comprai os que se vendem, alteai vossas janelas e trancai as vossas portas, pequenos deuses caseiros. E reforçai as sentinelas, e reforçai as sentinelas, e reforçai as sentinelas, e reforçai as sentinelas. Erguei vossos castelos, elegei vossos senhores, espancai vossos criados, violai vossas criadas e bebei o vinho dos traidores, servido em taças roubadas, servido em taças roubadas. Dormi em colchões de penas, dançai dias inteiros, comprai os que se vendem, alteai vossas janelas e trancai as vossas portas, pequenos deuses caseiros. E reforçai as sentinelas, e reforçai as sentinelas, e reforçai as sentinelas, e reforçai as sentinelas, e reforçai as sentinelas.